foi feito pra me conquistar. Ah, eu desisto. Você sabe que eu acabo te dizendo sim. Faz o convite, abala minhas estruturas, faz desmoronar. Toda vez que você vem, cada madrugada. Fala pra mim os teus delírios de amor. Contigo eu faço o que for. Adoro essas loucuras que você me diz. Com você.